Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Em Foco aqui na sexta. Ali na sexta. Sexta-feira é um facto, mas é no canal 1 da Antena Web. Cá estamos para mais uma edição, esta é a número 2 e hoje aqui a nossa equipa do programa Em Foco está em peso. Ora, a edição de hoje vai ter, como já é habitual, ou vai sendo habitual, primeiro que tudo vamos ter aqui o Guia dos Astros daqui a pouco. Também vamos ter, mais lá para a frente, a rubrica Poetas. Vamos ter a rubrica Como Se Diz. No caso de hoje será mais o Porquê Que Se Diz. E claro, o nosso resumo de imprensa com as principais notícias que fazem mover Portugal e o mundo. É este o nosso Em Foco desta sexta-feira. E hoje vamos começar com música animada. Micaela com Gugu Dada, que é assim bem disposta. Logo depois os de Arrasar com a música de Arrasar. E os 100% com a 100%. São as primeiras três músicas da edição de hoje do nosso programa. Atenção, porque daqui a pouco vamos ter a rubrica Guia dos Astros com os primeiros seis signos. Eles são os seguintes: Áries, ou seja, Carneiro em português, Touro, Gêmeos, Caranguejo, que em brasileiro se diz Câncer, porque afinal já caramba feio, vou sempre dizer isto toda a vida, mas pronto, e também os signos Leão e Virgem. São os seis signos e tenho hoje a preciosa ajuda da Ana Barbosa, que também está do outro lado, ali mais para a cozinha, está do outro lado então, e se vocês vissem, eu sei que ela está no Brasil, mas se vocês vissem a cara que ela me fez agora por causa disto, a edição... Ah, dizia eu que é ela que me ajuda com esta questão dos signos, porque eu desoriento-me com muita facilidade, como já percebeu. Hoje vou dizê-los todos direitinhos. Promessa feita. Vamos lá. Áries, Touro, Gêmeos, Caranguejo ou Câncer, enfim, Leão e Virgem. É a primeira parte da Guia dos Astros com a Jana de Paula, mas antes temos Micaela com Gugu Dada. Vamos à música. Bom dia! We'll be right back. Canal 1. Sempre assim. dia, hoje é sexta-feira, mais um final de semana, né? E a gente tem mais aqui, aproveitar com as previsões aí, né? Guia dos Astros, trazendo previsões pra você de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. Dá uma mãozinha aí pro final de semana, né? Vamos nessa! Áries, de 21 de março a 20 de abril. Olá, arianos, bom dia! É bom dia pra somar forças, assim será mais fácil conquistar o que deseja, claro. No campo afetivo você pode obter uma grande vitória. Siga em frente. Cor para hoje, amarelo. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, através da sua intuição, independência poderá desempatar uma questão importante, mas não se esqueça de agir através dos bastidores. Na área do sentimento, há indícios de que uma relação de amizade possa acabar em namoro. Oba, lilás é a sua cor para hoje. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminianos, bom astral para tratar de documentos relacionados ao trabalho. A sua descrição pode fazer toda a diferença. No campo afetivo, tomar a iniciativa pode dar resultado, viu? Cor para hoje, cinza. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Cancerianos, você pode ter êxito em atividades que exijam liderança, autoridade e espírito. No campo do sentimentalismo, o céu não poderá estar mais generoso, né? Há grandes chances de envolvimento com alguém que tenha grande afinidade mental, é? Sua cor para hoje é o bege. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Você de Leão estará mais social com pessoas que convive e trabalha. Problemas financeiros vão exigir maior atenção da sua parte. As associações em geral estão favorecidas. Mantenha a sua discrição na área afetiva, viu? E a cor é o rosa. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virginianos, terá que cancelar alguns planos em decorrência da situação financeira. Através dos bastidores, há boas chances de se destacar na área profissional. Siga sua intuição para fazer a coisa certa na hora mais oportuna, claro. E sua cor para hoje é o vermelho. Guia dos Astros volta já, aguenta aí. Sua cor, seu número de sorte. De volta, ouvintes! De volta, depois desta Guia dos Astros. Hoje estou com mais energia do que nunca. Não sou o Speedy Gonzalez, mas quase. A edição de hoje do nosso Guia dos Astros teve, como sempre, a voz de Jane de Paula com os melhores conselhos. E agora temos uma sequência do Brasil para ouvir nesta edição do nosso programa. A primeira música que nós vamos aqui ouvir é dos Sorriso Maroto. A música chama-se Tá Bom, Aham. É uma música bem animada, bem risonha. E depois vamos ficar com uma outra. Bem, se esta é um espetáculo, o que é que vão dizer da que vem a seguir? Gina Geno, com participação de Rick e Renner. Mais um que está a recuperar numa clínica, contou-me a Ana há instantes. A música chama-se Se a Cama Está o Tio. É daquelas musiquinhas de pôr as meninas com o dedinho na boca, como diz a certa altura ou Ricky Renner ou o Gino Geno, agora não sei. Bom, um deles diz de certeza. Bom, vamos seguindo com mais um tema logo depois. Eu acho que esta haverá quem me pegue, não é? Porque já devem estar fartos desta música, mas eu não, e hoje apetece-me ouvir Michel Teló com Ai Se Eu Te Prego. Ai Se Eu Te Pego. Música Se Eu Te Prego. Isto é a música que canta o martelo ou a parede. Não, o martelo é que canta para a parede. Ai, se eu te prego. Ai, se eu te pego. Música de Michel Teló. Mas antes temos Sorriso Maroto com a música Tá Bom? Aham. Depois, a segunda parte da Guia dos Astros com... Eu prometi que ia dizer direitinho. Vamos lá ver se eu vou cumprir a promessa. Libra, ou em português de Portugal, Balança. Depois, Escorpião, Sagitário... sim, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Eu sabia, só que a questão, isto eu estava a dizer, eu sabia, porque a Ana está-me aqui a dizer em off, aqui na regi, está-me a dizer exatamente os signos. Eu estava a contar a ver quantos é que faltava e quantos é que eu já tinha dito, porque perdi aqui um bocadinho na Balança e na Libra. Bom, vamos lá então às musiquinhas. Sorriso Maroto com Tá Bom, Aham. Logo depois... Ficou tão estranho. Depois, Gina e Geno com Ricky Renner, Se Quer Matar o Tio. E também a música de Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego. Até já!

Escorpião, o seu espírito está mais para reflexão. Trabalho que exijam concentração são os mais favorecidos. Evite se confrontar com colegas de trabalho. Será difícil conviver com pressões e exigências no período da tarde. Seus horizontes afetivos começam a se abrir agora, tá? Cor para hoje é o preto. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitarianos, pode faltar tempo para cumprir as obrigações de hoje. Você está mais inclinado a quebrar regras do que cumpri-las. Manter a disciplina neste momento vai lhe parecer muito difícil, viu? Cuidado com a sua aparência. Seduzirá com facilidade a quem deseja. E aí a sua cor de sorte para hoje é o marrom, viu, Sagitário? Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricornianos, você vai farejar boas oportunidades de melhorar a situação em que está. O astral é promissor na área profissional e financeira. Evite misturar amizade com negócios. A cumplicidade vai estimular a relação a dois, tá? Sucesso com peixes. E sua cor para hoje é o rosa. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquarianos, o trabalho vai estar estimulado, principalmente se você conta com a ajuda de pessoas dinâmicas. Talvez seja a hora de selecionar melhor suas amizades. Pense nisso. Tranquilidade na profissão. A vida afetiva a dois pode passar por uma turbulência. Sua cor para hoje é o violeta. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Tá na hora de você, peixes, né? Ouvir as previsão que Guia dos Astros tem para você. Não perca a chance de organizar sua vida financeira. Tudo indica que conseguirá de volta a estabilidade que precisa. Bom dia para fazer um investimento seguro. Na área afetiva, faça tudo com a suavidade que lhe é peculiar, viu? Cor para hoje, verde. Bem, gente, Guia dos Astros de volta amanhã, em sabadão. A gente vai estar aqui juntos, final de semana, né? Com previsões para você, Guia dos Astros, viu? Continue ligado, aqui é melhor, claro. Guia dos Astros, com Jane de Paula. De volta, ouvintes, depois da Guia dos Astros, com estes últimos seis signos, a segunda parte do Zodíaco, com a Jane de Paula. Agora vamos ficar com música mais calma nesta edição do nosso Em Foco. A partir da próxima segunda-feira, deixe-me só dizer isto, a partir da próxima segunda-feira vamos contar com mais rubricas, entre as quais o Minuto de Saúde, que vai regressar, como já disse, também o Acordo Ortográfico e ainda também o Retomar das Palavras de Fé. Palavras de fé que são deixadas pelo Padre Gil Vander Moreira e que durante muito tempo estiveram presentes nos programas Justiça em Cena, a Estação Central e também o Grande de Par em Par, é verdade, o Grande de Par em Par. Dizer eu nesta edição do nosso programa que vamos então ter a partir da próxima segunda-feira também o Acordo Ortográfico. Uma rubrica em que vamos trazer, com este acordo ortográfico que entrou em vigor de forma obrigatória em Portugal e na África Portuguesa em 2014 e que vai entrar em condição obrigatória no Brasil a partir de 2016, vamos ficar a saber exatamente, vindo do Brasil, como é que se escreve no novo português. Ou seja, no novo português, ortograficamente falando, como é lógico. Vamos ficar a saber então, nesta edição, a partir da próxima segunda-feira, aqui uma rubricazinha por dia, sobre este novo acordo ortográfico. Também, como já disse, então, o Padre Gil Vander Moreira e também o Minuto de Saúde são as três rubricas. Duas delas, um regresso à antena do Canal 1. Então, vamos ficar, como dizia eu, com música mais calma. Eu espero que os ouvintes possam gostar das músicas que escolhi nesta seleção para vocês. A primeira delas até é assim mais mexida, vá lá. Música de Carlos Paião, chama-se Playback. Esta música representa Portugal no Festival Eurovisão da Canção no ano de 1982. Já levam pelo menos 32 aninhos. Pelo menos não, já levam 32 aninhos. É um bom tempo já. Logo depois vamos ficar ao 82 ou 81. Agora fiquei na dúvida. Bom, não interessa, mas por essa altura estava Carlos Paião a cantar na Eurovisão representando Portugal. E diziam então que depois desta música vamos ficar com Anabela e o Passarinho da Charneca. Música muito bonita esta, sem dúvida, que vamos ter aqui a oportunidade de ouvir. Aliás, não é nada. A música chama-se Marinheiro. Assim é que está correto. A música chama-se Marinheiro. O Passarinho da Charneca é outra. Marinheiro, a música então de da cantora Annabella. Logo depois vamos, do álbum Origens, já agora, vamos também ficar depois com a música de Carlos Guilherme, este grande tenor português. Música Quando o Coração Chora de Amor. Músicas bonitas nesta edição do nosso programa. Volto daqui a pouco para lhe falar sobre a rubrica Como Se Diz. Vamos até Chaves daqui a pouco. Para já, tempo de ouvirmos, imaginem só, Playback de Carlos Paião. Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Love. rosas nos beijos que eu tomei. Como posso eu esquecer de ti e as saudades que eu tenho de ti, das noites quentes de verão, do vinho doce e da canção, dos sonhos que contigo. Cantavam os Sportinguistas na passada quarta-feira, quase o coração chorou de dor quando o Sporting jogou com o Maribor. O Maribor Branic, que deu o que fazer à equipa do Sporting nesta eliminatória, nesta fase de grupos, aliás, da Liga dos Campeões. Eu até estava para cantar isto, mas depois pensei bem, é demasiado arriscado e tenho medo de que os ouvintes me batam depois de eu cantar... Ah, meu coração chora de amor. Mas não vou cantar, não vou continuar. É demasiado mal. Bom, eu disse que não ia cantar e cantei, não interessa, pronto. Ora, ouvintes, será que isto não foi de propósito? Enfim. Aliás, eu só me dei conta que cantei porque, entanto, comecei aqui a receber alguns ovos. Ovos, roupa suja, enfim, tudo que tinha aqui à mão eu fui recebendo. Por acaso não caiu nada aqui junto ao microfone, mas vá lá. Bom, não, porque eu, como já estou habituado a receber deste tipo de presentes, tenho aqui um vidro à prova de bala com 1 metro de espessura e isto, portanto, é já uma coisa assim. Pronto, mas dizia eu para os ouvintes, dizia eu que. Os ouvintes sabem porque é que Chaves se chama Chaves? E porque é que Flavienses se chamam Flavienses? Pois é. Daqui a pouco vou falar sobre isso nesta edição do nosso Em Foco. Mas antes vou trazer-vos 3 baladas da nossa música portuguesa. 3 temas que eu acho que vão derreter até os corações mais gelados. Ou se calhar não. Lena d'Água, sempre... Olha, eu vou falar em derretir, gelados e aqui água. Faz sentido. Lena d'Água, com Sempre Que o Amor Me Quiser. Depois Paco Bandeira, com a música Minha Quinta Sinfonia. E José Cid, com A Mansarda. Ora, a mão que dá uma sarda. Faz sentido. A mansarda. E a quinta sinfonia, que não é do Beethoven, mas é do Paco Bandeira. Ora, diz Helena d'Água, sempre que o amor me quiser, basta fazer-me um sinal. É a música que vai dar a sequência a esta edição do nosso Em Foco. E depois há um breve intervalo. Espero que apreciem, espero que gostem, espero que desfrutem, porque eu vou tentar fazer o mesmo. Estou a brincar, vou fazer o mesmo e muito mais. Eu adoro estar consigo, adoro realmente poder fazer a companhia nestas edições do Em Foco, na Hora Zero, no Edição, em tudo o que seja programa. Eu gosto muito de lhe fazer companhia, sabe? Mas especialmente, tenho que admitir, neste Em Foco, a par com a Hora Zero. Porque se a Hora Zero é o que é, o Em Foco pretende ser algo que realmente seja distinto daquilo que eu vim já ouviu até hoje. Por isso é que eu tenho tanto cuidado nas músicas que seleciono para si e pretendo sempre fazer deste espaço um espaço musical, mas também ele informativo. Ora bem, vamos então à música Lira d'Água com Sempre que o Mono Quiser. Depois da sequência, há intervalo. Até já! Sempre que o amor me quiser.

De segunda à sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Sexta-feira na sexta é uma loucura! Arerê, o som da Bahia no sexto canal da Antena Web! Arerê, 60 minutos com o melhor do axé! Arerê, arerê! Arerê, toda sexta-feira, às 16 horas, na sexta! No Canal 2, os nossos ouvintes acordam falando de amor. Meu coração é teu, quase acreditou. Amar com você. Falando de amor, de segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã, com Gaspar de Sousa, no Canal 2 da Antena Web. A casa, a sua casa, a nossa casa. A informação, a comunicação, o antigo, o moderno, o sucesso e o recordar, o viver e o reviver. Assim é o Canal 1 da Antena Web. Quando o ouvinte entra em canal1.radioantenaweb.info, sabe que vai encontrar comunicação e informação em primeiro lugar. Afinal, é pelo princípio que tudo começa. Canal1.radioantenaweb.info. Nós estamos aqui. Olá, ouvintes, de volta, bem-vindos à segunda parte do nosso... Em Foco, nesta edição de sexta-feira. E hoje vamos então falar da cidade de Chaves, mas antes deixe-me só recordar que o nosso programa vai ter ainda a rubrica Poetas e também a rubrica, o nosso resumo de imprensa com as principais notícias que fazem mover Portugal e o mundo, por mão dos matutinos, dos jornais diários a que temos acesso. Neste caso são Correio da Manhã, o Público, o Jornal de Notícias e o Jornal I, que são os jornais que temos diários à nossa disposição e que são jornalistas. Também temos o Jornal Hoje, temos o Jornal de Negócios, o Diário Económico, que são os económicos, e também temos a Bola, o Jogo e o Record, que são os jornais desportivos. Mas todos eles são diários. E agora sim, a nossa rubrica, o nosso programa, aliás, o nosso programa em foco. Vamos hoje falar na rubrica Como é que se diz, que hoje é mais o Porquê que se diz Chaves. Porquê que se dá este nome a esta cidade vilarrealense? Ora, como os ouvintes sabem, no tempo dos romanos houve grandes conquistas também no interior de Portugal, ainda antes de Portugal fora independente, como é lógico. E então, neste Império Romano, estabeleceu-se em 79 d.C., estabeleceu-se Décio Flávio. Ele governava esta pequena, mas importante região, parte da província que era este condado, enfim, parte do Império Romano. Chamava-se Aquiquaflávia. esta cidade que tinha então como principal característica as suas águas termais. Décio Flávio governou, mas ele apaixonou-se por uma jovem quando estava em Roma. E então decidiu enviar-lhe duas chaves de ouro, propondo-lhe que ela voltasse, ou que ela fosse para onde vivia, aqui com a Flávia. Dá-se o caso de que Lúcia era uma pessoa com alguma doença física. Isto é uma lenda, é um facto, mas terá o seu fundo de verdade, é como a cidade de Gaia. E então, dizia eu que esta Lúcia tinha os seus problemas de saúde e estas águas termais poderiam curá-la. Aliás, as águas termais ficaram rapidamente conhecidas pelas curas que, entretanto, provocavam nas pessoas, não é? Curas muito, muito curiosas estas nas águas termais de Aqui com a Flávia. Dá-se então o caso de que Lúcia realmente também gosta de Décio Flávio, mas não sabe se vai voltar ou se vai com se aceita, porque tem este problema e ele merece uma rapariga bonita. Mas é Lúcia quem Décio Flávio escolhe e o pai, Cornélius, permite o namoro. Aliás, até a favor do namoro. Não só porque ele é, enfim, quem dirige esta cidade, mas porque gosta do rapaz. Décio Flávio consegue então trazer Lúcia para a sua cidade. Neste caso, mais especificamente falando, através do mensageiro. Ele traz as chaves de ouro que Lúcia aceita. Ela só teria que fazer uma de duas coisas. Ou não aceitar, e o mensageiro regressaria aqui com a Flávia com as duas chaves, ou então seria Lúcia quem traria essas chaves. Foi isso mesmo que aconteceu numa conversa muito liberal, até com o próprio pai, por assim dizer, liberal dentro do que se pode. A verdade é que Lúcia acaba por aceitar, até com a insistência do pai, acaba por aceitar ir para esta cidade. Chega e de imediato as águas termais fazem o seu efeito. O rosto e o corpo também de Lúcia começam a ter as suas respectivas melhorias. Décio e a própria Lúcia, então aí é um amor mais do que aceito, não é? Quando chega onde está Décio, ele rapidamente clarifica ao pai, Cornélios, que a sua intenção é de se casar com Lúcia. Quanto às chaves, aquilo que ele disse foi que as chaves deviam ser guardadas por eles dois, por ela, por eles dois, até ao fim dos seus dias. A seu tempo, e depois da passagem dos Visigodos, esta lenda ganhou tanta força que, numa cidade bem protegida, com as suas próprias muralhas, mais do que muralhas, elas estavam fechadas. Esta cidade estava fechada com chaves de ouro. Depois da invasão dos mouros, a cidade caiu sob domínio mouro, mas recuperou e foi das primeiras a recuperar o seu domínio cristão. Ainda mais justificou a presença ou a força desta lenda. De tal forma que a cidade, quando foi incorporada ao já existente recém-país Portugal, adotou mesmo o nome oficial de Chaves. Daí então este nome desta bonita cidade que fica para lá da Serra do Marão. Daqui, e já agora, há uma rádio que emite, que é ainda a única que resiste à grande desertificação que se vive nesta cidade de 18.500 habitantes. E é isto. Próxima sequência de músicas, e eu espero que gostem também. Gosto muito delas, acho que são músicas assim muito bonitas, muito interessantes. Caminhando até ti, Rui Veloso e Maria Leão. Logo depois, vamos ficar com Joana Melo e o tema O Mar é Grande. Fechamos a sequência com o Tapete Voador dos Da Vinci. São os três temas que tenho para lhe propor nesta edição do nosso Em Foco. Espero que aprecie, que goste, que desfrute. Daqui a pouco temos Poema com o Luís Gaspar. O de hoje é particularmente curioso. Até já! Caminhando até

O Tapete Voador, na voz da... Na voz da agora, fugiu o nome dela. Ela até tinha um nome tão estranho. A cantora dos Da Vinci. Não interessa. O que interessa é que são os Da Vinci que fizeram parte desta emissão do nosso Em Foco com a música Tapete Voador. E agora vamos ao poema. Que banda fala poema? Poema, professora. Pronto. É a nota de hoje do nosso Em Foco. Ora bem, o poema de hoje é realmente muito interessante. Chama-se Dúvida e é de Adelino Torres. É a rubrica Poetas, não sei melhor. Grande Luís Gaspar, sem dúvida. Vamos, antes disso tudo, ter Sempre que Brilha o Sol. Não digo que por acaso hoje até está mais de chuva do que de sol, mas não interessa. Sempre que Brilha o Sol, na voz de Marco Paulo. Logo depois, música de José Malhoa. Recordamos aqui a Boneca da Praia. E fechamos com a Mafalda Veiga e o tema Ilha. São aquelas três musiquinhas que eu espero que goste. E depois, então, a grande dúvida, trazida na voz de Luís Gaspar, pelas palavras de Adelino Torres. Vamos à música? Vamos à música! Escapa ninguém. Escapa ninguém. Negra da praia.

Em pensamento talmúdico, alguns dizem que Deus fez 27 tentativas para criar o mundo e todas elas falharam. Só a 27ª conseguiu, enfim, o seu divino intuito. Mas sem muita convicção exclamou: espero que isto funcione. Esta dúvida fez de Deus o primeiro cientista da humanidade, para grande desespero dos teólogos. Grande poema este de Adelino Torres. A dúvida. Ora, então, assim sendo, e por acaso também já ouvi falar nisto. Oh, Ana, já agora, assim sob curiosidade, já ouviu falar de que Deus tentou 27 vezes criar a vida? Foi aqui, eu já tinha ouvido aqui algo do género, já tinha ouvido algo do género quando estava na catequese, que Deus tentou, e à primeira vez não conseguiu, à segunda é que não sei o quê, e bateu palmas e os pássaros voaram. E foi que ele tinha percebido que tinha feito vida. Foi uma coisa assim de género. E então, disse a algures, que dizia a algures, não sei, eu aprendi também isto na catequese, que Deus tinha aquela coisa do espero que isto funcione, espero ter criado, ter feito bem a minha criação. Ora, assim sendo, realmente pegando aqui nas palavras do Adelino Torres, esta dúvida faz de Deus o primeiro cientista da humanidade. É, como diz o Adelino Torres, e dramaticamente bem declamado pelo Luís Gaspar, para desespero dos teólogos. Grande poema este de Adelino Torres. É realmente impressionante as coisas que nós vamos descobrindo na nossa rubrica Poetas. Obrigado, Ana Barbosa, pelo trabalho também que tem feito hoje de equipa. Realmente um trabalho excelente. É isto que faz Antonab mais forte. É isto que faz também, dá mais prazer em trabalhar com esta equipa fantástica que nos vai acompanhando e também acompanhando os nossos ouvintes, não só no Enfoco, mas em vários outros espaços radiofónicos. Para já, vamos chegar com Imaginem Só, uma música que teve assim o seu impacto naquela altura, quando foi lançado o compacto do Fernando Tordo. Só o passado é que não. Realmente a música é lindíssima. Daqui deste álbum traz também o tema Ó Velho Danado, mas o que nós aqui vamos ouvir é este tema de Fernando Torres chamado Só o Passado é que Não. Alma Vazia é o tema que nos traz depois a cantora Adelaide Ferreira. Por fim, Filipe Pinto canta-nos Amanhã Talvez, sem que isto tenha nada a ver com a música da Joana. Eu digo Joana porque tem 2 anos. Era só Joana, mas digo Joana por causa disso. Pronto. É isso, é daquelas coisas que realmente pronto, é daquelas coisas que realmente, enfim, pronto, agora perdi-me aqui um bocadinho, mas o que interessa mesmo é que eu fiquei a pensar aqui numa piada à conta do à conta do Pinto, do Filipe Pinto. Não digo mais nada. Vamos sim nesta edição do nosso programa. Sim, nesta edição do nosso programa. Do nosso Enfoco com a música de Fernando Tordo. Chama-se Só o Passado é que Não. Depois desta vou ser despedido, não interessa. Vamos lá então à música do Fernando Tordo. Só o Passado é que Não. Daqui a pouco o resumo de imprensa. Até já! Carro muito lento, passa o vento mais depressa, passa o tempo o dia inteiro, passa o pássaro companheiro, passa um pobre e uma reza, passa um grito bem sentido, passa um sonho desarmado. Passa uma mulher despida, passa a paz da despedida, passa um beijo mesmo ao lado. Passa a voz que não se cala, passa o surdo que ainda ouve, passa a carroça do lixo, passa a fome e o mata-bicho, passa o muito que não ouve. Passa a hora mal passada, passa o mal que não tem cura, passa a dúvida sozinha, passa tempo ou adivinha, passa o medo da amargura, passa perto um desespero, passa dentro outra agonia, passa uma corda partida, passa um vivo já sem vida, passa um choro que sorria. Acontece, passa a história que se lê, passa um beijo ressequido, passa um gesto mal parido, passa um pai que já morreu, passa muita coisa boa, passa o amor feito a mais. Passa o fim que não se quis, passa o bem que não se diz, passa o mal de vez em quando. Passa um disco deslavado, passa um ferro que não estica, passa a rede borda fora, passa a espera que demora, passa pescando a galinha. Passa um quadro de miséria, passa um rio que vai lavando, passa breve, passou bem, passa um filho de ninguém, passa alegre o contrabando, passa a dor da má cabeça, passa o a paixão, passa a fome e a desgraça, passa tudo, tudo passa, só o passado é que não. Passa tudo, tudo passa, só o passado é que não. Passa tudo, tudo passa, só o passado. Deixa o amor entrar, não quero ficar sozinha. Só de alma vazia, outro dia sem cor, que me pintasse de amor com o fogo da paixão. Quem eu quero não me quer, e a quem me quer não me dou. Prisioneira deste medo, doer e dá prazer.

Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de quinta-feira da Leitura em Dia, seja muito bem-vindo. Hoje temos como proposta de leitura um ensaio de Anselm Iapa. Trazemos Uma Conspiração Permanente contra o Mundo, reflexões sobre Guy Debord e os situacionistas, numa edição da Antígona. Antígona, pegando na deixa, continua a refratar. E Guy Debord é um dos seus autores mais importantes, por quem a edição ou responsáveis editoriais tem estima desde o início desta casa editorial, que passa por ser uma das marcas fundamentais daquilo que se vai fazendo em Portugal, com inteligência, com qualidade, com aquilo que deve ser, de facto, uma linha editorial. Lembre-se, a propósito, a Internacional Situacionista, uma antologia dos textos mais importantes deste coletivo francês. Depois, os próprios livros, a bibliografia de Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo e o Panegírico, e este autor alemão, que tem feito quase a grande parte ou a maior parte do seu trabalho de ensaísta à volta da Internacional Situacionista e também da figura, claro, do pensador desta ideia que surgiu em França, Guy Debord. Anselm Iapa, ele nasceu na Alemanha em 1962, é um filósofo e ensaísta e fez o seu percurso académico em Itália e França, país onde atualmente vive. Ele é um famoso teórico da crítica do valor e esteve também sempre muito próximo de um grupo alemão que editou a revista Crisis, que também, por sinal, há uma antologia editada na Antígona, e depois esta revista Crisis acabou por se reestruturar e reformular na Exit. O que temos aqui? São um conjunto de ensaios onde Anselm Iapa, uns ensaios mais curtos do que outros, faz o percurso, ou pelo menos mostra como chegou a Guy Debord, ao seu pensamento, e toda a abordagem posterior que o próprio Guy Debord fez e aquilo que é a recepção e, pelo menos, também a interpretação, a reestruturação do pensamento daquilo que Guy Debord foi ao longo da sua vida construindo, teorizando, refletindo e depois também acaba por dar um pouco de lastro àquilo que é a incompreensão, confundido até, ele também, o próprio Guy Debord, gostava muito disso, que é alocado nos dias de hoje, por exemplo, com os grupos autonomistas, os grupos da antiglobalização que o usam, tudo quase no sentido da provocação, que é uma espécie de assimilação do pensamento de Guy Debord, e nos dias de hoje, neste século XXI, é um pouco chique e até um certo toque blasé citar e usar o nome de Guy Debord. Não é preciso ir muito longe, basta olhar para a sociedade portuguesa e perceber os intelectuais que usam para dar um ar chique, como dissemos, e um pouco à la page daquilo que é a recuperação feita em França, até pelo Estado francês. Lembre-se que em 2013 a Biblioteca Nacional de França lhe dedicou uma grande exposição. Ele, embora fosse permeável ao marxismo, as noções de fetichismo, reificação e até a noção de valor, Debord estava muito para além disso. É muito técnico, a questão da sociedade do espetáculo antecipou tudo aquilo que nós vivemos e até muita da postura dos artistas norte-americanos ou daquele grupo de artistas que esteve na cidade de Nova Iorque, que funcionou como o motor da vanguarda estética norte-americana. Guy Debord esteve sempre dentro e fora do que foram as grandes convulsões da segunda metade do século XX. O próprio maio de 68, ele olhou com muita distância, alguma desconfiança, até alguma ironia, porque algumas das frases que foram usadas no maio de 68, o próprio Guy Debord, nos finais dos anos 50, ele próprio fez pichagens de frases motivadoras para uma certa agitação. Dos ensaios que aqui estão, convém referir um que o próprio Anselm Iapa faz numa espécie de trabalho intertextual, interideológico, interteórico daquilo que foi o pensamento de Guy Debord e o pensamento de Theodor Weizengrund Adorno. Ou seja, O espetáculo é um processo de banalização, por outro lado, de homogeneização, em que a indústria cultural tenta assenhorear-se de tudo e a inovação, aquilo que é a verdadeira arte, para estes dois autores, por razões completamente diferentes, acabou por parar e, a partir daí, tudo o que existe é espetáculo, é um fogo-fato, tudo sem sentido e sem qualquer tipo de valor. É uma pequena introdução que fazemos a este extraordinário livro. Guy Debord, apesar das suas limitações, merece uma abordagem séria e ler, de facto, os livros e os textos produzidos por esta figura, de facto, que não deixa ninguém indiferente. É uma reflexão sobre o pensamento de Guy Debord que trazemos para a leitura em dia de quinta-feira. Uma conspiração permanente contra o mundo, de Anselmo Iapa, edição é da Antígona. Estamos de volta depois da leitura em dia, que eu não disse que íamos aqui ouvir, peço desculpa. Rádio Universitária do Minho é a produtora deste conteúdo, que tem autorização de transmissão, ou de retransmissão, aqui na Rádio Antena Web. Fiz uma pesquisa no Facebook agora mesmo e fiquei assustado com o resultado que encontrei. Sem ofensa à senhora, mas no mínimo, Maria de Fátima Pinto Rola, ou Rola, é no mínimo assustador. Eu não ia para o Brasil com este nome. Assim como se porventura me chamassem, sei que parece assim um bocadinho insólito, mas a verdade é que há quem se chame algures no nosso Portugal, por exemplo, Jacinto Leite Capelo Rego. E mais, não digo. É tempo de resumo de imprensa, com os principais títulos que fazem mover Portugal e o mundo. Então, a partir de agora ainda não, aqui um pequeno contratempo que já estará a ser resolvido. Eu realmente, estas coisas depois destabilizam-me bastante. Muitíssimo! Eu ponho-me a fazer brincadeiras e depois não trato das coisinhas a tempo. Daí que podem bater, podem dizer que o diretor se deve demitir, qualquer coisa. Podem ter à vontade aqui e não deixam, eu também não quero. Ora, então agora sim, resumo de imprensa, vamos lá ao resumo de imprensa. São eles os principais títulos da atualidade, segundo os principais jornais portugueses. São seis, já disse, antes de passar ao noticiário só, já tinha dito que são seis. São eles Diário de Notícias, Jornal Público, também o Jornal de Notícias, o Jornal I. E também temos depois, eu disse 6 e não sei, eram 4. Depois também temos os jornais económicos, que são o Diário Económico, o Jornal de Negócios e o Hoje. E por fim também temos os jornais esportivos, que são o jornal A Bola, também o Jogo e por fim o jornal O Jogo. Muito bem, aqui um pequeno compasso de espera. Por mais um pequeno problema técnico que também já está a ser aqui resolvido. Ora então, agora sim, exatamente agora sim, então, os principais títulos da atualidade. Vamos lá então, começando pelo jornal Correio da Manhã. Aberta votação para as presidenciais e legislativas na Namíbia. A amnistia condena a pena de morte para presumíveis separatistas muçulmanos na Tailândia. Kim Jong-un fotografa as primeiras mulheres norte-coreanas a pilotarem caças. Produção industrial da Coreia do Sul em queda em outubro. Autoridades do Camboja queimaram 5,1 toneladas de medicamentos contrafeitos. Burkina Faso vai pedir a Marrocos extradição de Compaoré e, por fim, índice de preços no consumidor do Japão sobe 2,9% no mês de outubro. Jornal Público, por um congresso refundador, a comunicação social e a justiça, O bicho biográfico, o início de uma longa história, quando a noite nos for mais próxima do que o mundo, e tragédias quotidianas, terminando em escritores suicidas e violência plebeia. Jornal Diário de Notícias. 38 anos depois, há uma vacina para o Ébola com resultados, entre aspas, animadores. Lisboa e Porto começam hoje a brilhar para assinalar o Natal. Vítima de violência doméstica foi morta e largada em poço. De bica indícios, cronista. De bica e bolsa certezas. Aproximadamente e... Mau tempo provoca inundações em Lisboa. Chuva deve continuar durante a madrugada. Por fim, neste jornal Diário de Notícias, Luís Figo nega ser amigo do ex-primeiro-ministro José Sócrates. Jornal de Notícias. Primeiro-ministro reconheceu que a carga fiscal é muito elevada. Vulcão em Cabo Verde atinge grau de catástrofe. João Semedo desmente passos. Digo-vos eu que João Semedo é do Bloco de Esquerda, é um dos que está a concorrer a liderança com a Catarina Martins. Ecologistas dizem que Passos revelou a verdadeira faceta da governação. PS acusa Primeiro-Ministro de encontrar conclusões, aliás, de encomendar conclusões, peço desculpa. Passos Coelho não afasta aumento de impostos. Caminhão ardeu na A4. Jornal I. Justiça e mídia, vamos todos tatelar-nos contra a parede. Sócrates e Justiça, uma guerra que vem desde o dia zero do governo. Amadora Sintra, quebra de segurança e qualidade causa nova demissão. PS, uma coisa é o caso Sócrates, outra é a governação socialista. Procuradoria diz que PJ não tem meios para concentrar escutas. BES, no final, serão sempre os bancos a pagar as contas. Ou a conta, melhor dizendo. Marques Vidal. A história de uma família para quem não há intocáveis. Jornal Diário Económico. Um país de tanga. A energia barata é a nova mão de obra barata. Juncker, Juncker e o multiplicador? Ou é 2015, ou seja, Orçamento de Estado 2015, arrisca violar as regras, mas tem luz verde de Bruxelas? A festa tornou-se na primeira liderança, no primeiro teste à liderança do PS? Confio totalmente na justiça, uma citação que não vem aqui indicada a quem lhe pertence. E por fim, Sócrates, Justiça e Política. Jornal de Negócios. Teresa Leal Coelho. Criminalização do enriquecimento ilícito está no horizonte de Passos. Jerónimo de Sousa acusa o Primeiro-Ministro de passar ao lado dos problemas dos portugueses. Ecologistas afirmam que a entrevista de Passos revelou a verdadeira faceta da governação, e aqui referem-se à entrevista que deu recentemente à RTP, eu creio que foi ontem ou quarta-feira. João Semedo desmente Passos, lembrando que a precariedade aumentou muito. PS acusa Primeiro-Ministro de pré-anunciar um aumento de impostos. Justiça no rastro do buraco do BES de 1.500 milhões de euros. E CDSPP diz que Primeiro-Ministro reconheceu que a carga fiscal é muito elevada. Jornal Hoje. Vistos Sócrates e BES. Operação Mãos Limpas em curso. A Ratoeira. Sócrates e a Justiça Gold. Sem alternativa senão admissão. Taxa e tributo. Choque e mobilidade. E antiga administração do BES, alvo de buscas da Polícia Judiciária. E passamos então agora aqui ao jornal A Bola, o jornal desportivo. O objetivo é o título, diz Carlos Mané, atleta do Sporting Clube de Portugal. Paulinho pode ingressar no Corinthians. Vitória em Leverkusen, comemorada com chocolates. sósia de Angelina Jolie, Arrasa Shake. O relvado estava em mau estado e não permitiu um bom jogo, diz Rafael Benitez. PSG, ou seja, Paris Saint-Germain, pensa em Nicolas Gaetan. E Messi prepara mudança para Inglaterra. No jornal Record, Tartaruga Ninja, elogiada por Ricardo Horta. António Silva Campos, muito difícil de recuperar. Os deslizes e as apostas que tramaram as águias. Erros agravam opções de Jesus. William, modelo de Jesus, tem de mudar, aliás. Ederson, para recordar, e menos 5 milhões no saldo da UEFA. Jornal O Jogo. Danilo desconvocado do Sul-Americano. Sporting à espera de advertência. Queremos manter a liderança até final. Estado de saúde de Pelé melhora. O que fizeram os portugueses. Chave Totobola, que também é presente neste jornal. E United daria 1,2 milhões de euros por mês a Ancelotti. Foram então os nossos títulos informativos nesta edição do nosso programa, do nosso Em Foco. Depois de brincarmos um bocadinho, fomos mais a sério. E vamos continuar assim até ao final desta emissão. Talvez também porque esta é mesmo a reta final do nosso Em Foco. E digo-vos eu que vamos ter as seguintes três músicas para o fecho deste mesmo programa. Primeiro que tudo, música da cantora Britney Spears. Ela canta-nos Everyday. É sem dúvida uma música fantástica e que iremos então aqui escutar nesta edição, porque já sabem que o final do programa traz sempre três temas provenientes do estrangeiro. Diziam então Britney Spears com Everyday, A Fine Friends e com Almost Lover, aqui uma versão remix, e por fim a música dos Sigur Rós chamada Opípula. Três temas que eu espero que aprecie, que espero que goste. Eles fecham esta edição do nosso Em Foco. Ouvinte, foi um prazer, e não é enorme, é gigante estar consigo, e espero que nos voltemos a encontrar brevemente, já na próxima segunda-feira, para mais um Em Foco. Desejo-lhe um bom dia, ou neste caso já uma boa tarde, e na próxima segunda-feira cá estamos para mais uma edição do nosso Em Foco. Boa tarde, bom fim de semana e até a segunda-feira. Steps in the rain, memories wash away. Beyond the headlight glare, it's kinda dark out there. And everywhere I've been, it's hard to find a friend. I've got no alibis for the state I'm in. Everybody. It's a place to go. God knows I have seen. It's a twist and winding road. Every day the sun comes up again. A little hope begins, and it starts with you, 'cause you get me through it. And every day I'm closer to the shore. I said every day, it's hard to recognize across the great divide just what you left behind and what you keep inside. A ripple in the calm, you keep me safe from harm. You still believe, you believe in me. Where it starts and ends, only time must know. Wherever you will be, starts with you, 'cause you get me through it. And every day I'm closer to the shore. I smile a little more, and because of your faith I get closer. Now every day. Torne o seu dia mais agradável graças à companhia do Canal 1. Your fingertips across my skin, the palm trees swaying in the wind. Imagine. You sang me Spanish lullabies, the sweetest sadness in your eyes. Clever trick. Just let me.